apresentado por Fernando Martins, também o nosso amigo Marcos Paulo Pio, resgatando as raízes da cultura do Brasil. Está no ar o De Bem com o Sertão, apresentado por Fernando Martins, também o nosso amigo Marcos Paulo Pio, resgatando as raízes da cultura do Brasil, resgatando as raízes da cultura do Brasil, resgatando as raízes da cultura do Brasil. Olá, começa agora o programa De Bem com o Sertão, e esse é o primeiro programa do ano. Espero que tenha muitos iguais aí pela frente. Nós estamos aqui no programa de número 171, então foram 170 programas aí até o final do ano passado, 2017. Com certeza vamos ter muitos aí pela frente também. Bom de música então, gente? Começar de música aí. Vamos aí ouvir com Charanga e Xará, Sai Cachorro. Havia meu burro preto, retomou cheio de parda. Foi passear em Mato Grosso, tropelei a onça parda. Cão pilotia latindo do lado da retaguarda. Caprichei na pontaria, dei um tiro de espingarda. Só de custo eu dei um grito. Sai, cachorro! Da respeito da geada. Namorei uma crioula por nome de Salomé. A mãe dela era uma onça, seu pai era um cascavel. Perguntei se eles queriam, responderam, nós não quer. Nisto mano vira-lata, veio me morder no pé. Só de susto eu dei um grito. Sai, cachorro! Tá com espírito de mulher. Eu fiz uma briga louca por causa da esmeralda. Dei um tombo no valente, honrei o nome de guarda. Troquei bala com o inimigo, distância de pouca jarda. Mesmo tomar o policial, quase me rasgou a farda. Só de susto eu dei um grito. Sai, cachorro! Ah, o espírito da gerarda. Certos caras cabeludos, sem chapéu e sem boné. Ninguém sabe com certeza se é homem ou se não é. Como pode chamar Juca, também pode ser Isabel. Um veio pro meu lado, disse moço, eu chamo Zé. Só de susto eu dei um grito. Sai, cachorro! Tá com espírito de mulher. Tá com espírito de mulher. Vamos aí com Belmonte e Amaraí, Desventura. Com esse Não posso ser de você, você não pode ser minha. Eu sei que você não sabe, você sabe o que eu não sei. Dando sequência, vamos com Durval e Davi. É assim. Você apareceu, de repente me envolveu, me entregou a sua vida e nada quis de mim. De emoção, me amou, depois partiu e nunca mais te vi. Foi assim, foi assim, foi assim, foi assim, foi assim, e nunca mais te esqueci. Foi assim. Agora minha vida não existe sem você. Não tenho mais motivos pra sorrir. Não há mais solução a não ser te esperar. Eu preciso de você. É assim. Que te esquecer fosse tão difícil assim. E só posso renascer se voltar pra mim. É sim, é sim, é sim, é vamos agora animar um pouquinho, ouvindo na voz de Tonico e Tinoco, Caboclinha. Desfazendo essa união, mando a via pra cidade, separou dois corações. Do coronel, a rainha do sertão, minha filha eu não quero que tu case com pião. E a pobre caboclinha foi se embora pra cidade, senhor Juca ali sozinha, chorando a triste saudade. Força do coração, Deus ajuda quem merece, ela morto pro sertão. Hoje a caboclinha linda com o Juca se casou, pois o mar sempre termina com a pureza do amor. Ai, saudade, está aqui meu coração, você trouxe da cidade, caboclinha do sertão. Você está ouvindo o programa De Bem com o Sertão, um programa que resgata as raízes da cultura sertaneja. Eu vou mandar uma música aqui da minha própria autoria para vocês, é um pouquinho dançante. É, a música chama Se Quiser Pode Chamar. Se quiser pode chamar, se quiser pode chamar. Sou Fernando Sertanejo e canto em qualquer lugar. Se quiser pode chamar, se quiser pode chamar. Dá licença minha gente que hoje o bicho vai pegar. Se quiser pode chamar, se quiser pode chamar. Sou Fernando Sertanejo e canto em qualquer lugar. Se quiser pode chamar, se quiser pode chamar. Dá licença minha gente que hoje o bicho vai pegar. Onde tem festa de peão, tem rodeio e tem bailão. Pode crer que eu tô no meio. Se me chamam pra cantar, fazer moda sertaneja, eu também não faço feio. Puxo o fole da sanfona, que a viola tá tinindo, daqui não arredo o pé. Esse trem é bom demais, eu vou cantar a noite inteira, no embalo do arrasta-pé. Se quiser pode chamar, se quiser pode chamar. Sou Fernando Sertanejo e canto em qualquer lugar. Se quiser pode chamar, se quiser pode chamar. Dá licença minha gente que hoje o bicho vai pegar. Onde tem festa de peão, tem rodeio e tem bailão. Pode crer que eu tô no meio. Se me chamam pra cantar, fazer moda sertaneja, eu também não faço feio. Puxo o fole da sanfona, que a viola tá tinindo, daqui não arredo o pé. Esse trem tá bom demais, eu vou cantar a noite inteira, no embalo do arrasta-pé. Se quiser pode chamar, se quiser pode chamar. Sou Fernando Sertanejo e canto em qualquer lugar. Se quiser pode chamar, se quiser pode chamar. Dá licença minha gente que hoje o bicho vai pegar. Dá licença minha gente que hoje o bicho vai pegar. Dá licença minha gente que hoje o bicho vai pegar. Se quiser, pode chamar. Isso aí, agora dando sequência ao programa, quero passar aí alguns informes aí pra vocês também. Vocês sabem aí que a Casa dos Sonhos, antiga FUMEC, é, de Souza, se mudou aqui pro Cândido. Foi dia 8 de janeiro. Fica aqui mesmo, é, ao lado do armazém das oficinas. E todos vocês aí estão convidados a vir e participar das atividades que tem aí, tá bom? E quero deixar também o meu site, é, caso vocês aí desejem ouvir mais músicas minhas, é, deixar o canal do YouTube aí para vocês e o site do MP3 também. É, o YouTube, é só vocês acessar o YouTube e escrever Compositor Fernando Martins. E o canal do MP3, é só você digitar www.palcomp3.com/compositor Fernando Martins. Tá bom? Vocês vão encontrar várias músicas lá, é tudo, são todas músicas de autoria própria. E eu peço aí uma força para vocês aí, ó, se vocês puderem divulgar para me ajudar, né, na divulgação do meu trabalho aí, eu vou ficar eternamente grato aí a vocês, tá bom? E vamos dar sequência pro programa de Bem com o Sertão, com mais músicas aí, né? Então, eu quero mandar um modão para vocês, apaixonado aí. É, essa moda aí é de 1981, e vários compositores sertanejos aí, vários cantores regravaram ela. É uma moda conhecida, todo mundo conhece essa música. Ela chama A Loira do Carro Branco. Vou mandar pra vocês aí. Viajando solitário, mergulhado na tristeza, numa curva da estrada, eu tive uma surpresa. Uma loira encantadora, bonita por natureza, me pede uma carona. Eu atendi com destreza, sentou bem pertinho de mim. Com muita delicadeza, o meu carro foi o trono. Eu passei a ser o dono da rainha da beleza. Foi o dia mais feliz que o meu coração sentiu, mas meu mundo encantado de repente destruiu. Ao ver a loira tremendo, gemendo e suando frio, parei o carro depressa na travessia de um rio. E quando eu fui buscar a água que tão triste ela pediu, ouvi cantar os pneus e me dizendo adeus. Com meu carro ela sumiu. Na estrada eu encontrei, quando acabei de ler, emocionado eu fiquei. No bilhete ela dizia: por você me apaixonei, só peço que me perdoe no golpe que eu lhe dei. Para alimentar a esperança, o seu carro levarei. Me encontre, por favor, quando me der seu amor, o seu carro entregarei. Quem estiver me ouvindo, preste muita atenção. O meu carro não tem placa, mas vou dar a descrição. É branco e tem uma loira charmosa na direção. Dou o carro de presente pra quem fizer a prisão. Por ela ter roubado o carro, já dei absolvição. Mas vou lhe dar um castigo, vai ter de viver comigo por roubar meu coração. É isso aí, é o programa de Bem com Sertão, um programa feito com o coração sertanejo para todos vocês. Infelizmente, chegamos aí ao final do nosso programa, é o primeiro programa, né, de 2018 que nós estamos fazendo, e infelizmente já chegou ao final, mas é assim mesmo e com certeza na próxima semana estaremos aí, ó, de volta com outro programa de Bem com Sertão, trazendo o melhor da música raiz pra vocês. Valeu, gente. Quem se despede aí é o Fernando Sertanejo. Valeu pra todo mundo aí. Um abraço, um forte abraço no coração de todos os brasileiros e de todos os apaixonados pela música sertaneja. Valeu, gente. Tchau, tchau. Ao final do De Bem com Sertão, apresentado por Fernando Martins e o amigo Marcos Pio, também na locução. Um programa sertanejo, alegria do povão. Chegamos ao final do De Bem com Sertão, apresentado por Fernando Martins, também o Marcos Pio. Aqui na locução, um programa sertanejo, alegria do povão. Um programa sertanejo, alegria do povão. Um programa sertanejo, alegria do povão.